pista no zero, primeira curva à direita. Peixoto saído da El Leda Mótica. Transponder 5-1-5-1. O controle no 2-0 decimal 8. 0 grau no 2-0, no 64. Mesmo ponto, no 0, agora no 64. Nível 360, decolagem da pista no zero. Primeira curva à direita, perfil da El Leda e Mótica. Transponder 5-1-5-1. Controle Salvador 1-2-0 decimal 8. Gol 1-6-2-1. Voo no 621, com o fechamento correto, possa posicionar a posição 09. Vai reforçar o voo no 621, obrigado. Papa Romeo, Mike Eco Eco, confirma a indicativa, papapá, Papa Romeo. Papapá. 4, Papa Romeo, Mike Eco Eco. Alfa Tango Tango, quando possível, seu estimado pouso. Ok. Thanks. Controle Salvador, bom dia, está autorizando a viagem, transformação no Alcântara. Autorizando a Rio, ascendente estação, autorizando a chegada a mar e desça para nível de voo 050, Torenga 1021. Descendo para 050, 321, 3102, portagem lá na Projeto de Itapi. Voo 1561, no Chameto, indo no 8, decimal 95. 245, obrigado, Tomás. Azul 4207, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento elétrico 3, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estável, Azul 4207. Aguarde autorização de pulso, ajuste no 021. Teste aguardado, então. Plano de voo, nível 390. Decola, pista no zero, primeira curva à esquerda. Peixoto, saída é Puca, transição Caju. Transponder 5014, controle 1208. Voo 9059. Gente, autorizou 390, viola seu plano de bordão no zero, curva à esquerda, Puca, Caju, 5014 e 208. 059. Gente, voo 9059, cotejamento correto. Chama quando trocar o push no pad 3. Manda a rota, seria direto Conde, Upper Zulu 97, ponto. Chega. Em cima ali, pronto. 059. Solo 648, livrou. Solo 648, solicitando táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette, vai chamar. Após o pouso, vou ali manter 1-0, 1-6-0. Alfa Tango, tem uma atualizada no final 1-0-5, tô falando com o meu de 4-1-3-3-1.

Livre o pouso na 1-0 para o Azul 4207. Ok, 370 via Fuca, gol 630. E a 1-4-0, prossiga. Xeneme 1-4-0, 3-0, Serra Bravo, Mike Oz, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola pista 1-0, primeira curva à esquerda. Deixa eu sair da Puca, transição Caju. Transponda 5-1-61, controle 1-2-0, decimal 8, Xeneme 1-4-0. Autorizado, Maceió, nível 350. Decola pista 1-0, curva à esquerda, Puca, transição Caju. 5-1-61, transponder 1-2-0-8, controle, Xeneme 1-4-0. Correto, quando eu gemendo, chama para o Fuji, posição 02. Tchau, lá. Quarta patrulha na final, Azul 4207. FM? Reporta pássaros na final, Azul 4207. 7, obrigado pela informação. Nada. 621, posição 9, para pushback, será nada. Escuro 621, autorizado, push, posição 09, chama táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, o gol 1621. para posicionamento. Oceania 6140. Tem 6140, tem condições de iniciar de imediato? Afirma. Autorizado, puxa e chama ataque. Debre. Fala Azul 4207 na porta, pode ir. Azul 4207, 30 táxi, Alfa, Kilo, Pate 3, atento ao finalizador. Alfa, Kilo, vai pro Pate 3 então, Azul 4207. Pate 3 é esse aqui, onde está a primeira esquerda aqui, né? O Nomia 30, chame ao centro Recife, frequência 26 decimal 85, alcano 25 decimal 45. 2685, 2545, alcano 630. São 3198, chame a torre 198, decimal 95. Bom, obrigado, agora com a torre, então, mais da 3198. Salvador, muito bom dia, da 3198, sob sinal, ele é esse visual. Já 3198, continue a aproximação, corte baixado, travado, ajuste 9021. Tá 3198, ponto autorizado de forma 0, vento 170 graus, 169. Autorizado na ponto na rota 3198. Salvador, bom dia. Ouve, Cianero, 6140, sem essa tração. Estranho 1940, bom dia. Após o pouso da aeronave da TAN na curta linha, mantém o 10. Após o TAN na curta linha, mantém o 10, ouça. Padrão 08, acho que é a identificação. Está autorizado o vadio TIPAP, QNH 1021. Padrão 08, acionado 1721, contato radar. Solo 98, solo 42, libera via FOX, solo 21, decimal 1. Solana FOX 273, 8 miles to Coral, reserve service terminated, to maintain flight level 100, contact US approach control 120, decimal 1. Bola 621 ciente, após rolagem 10-2 da Avianca, linha mantém pistão 0. Após a Avianca, linha mantém no 0, bola 621. Patango Oscar Romeo Charlie, confirmando? Confirmando. Poderia estar com uma sequência de tráfego? 121, decimal 1. Obrigado. O Chanel 6140, decolado 244, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, Chanel 6140, bom dia. Confio 350, Marcelo. Gente, gol no 648, só um minuto, confio. Gente, tá 3198, 3090, batido no Rio Juliette, posição 02. Alfa Canimais, acione identificação, vou indo à proa de Bonfi para a chegada Bonfi. QNH no 021, reporte para descida. Padrão 08, vou direto ao retorno, se possível manter a velocidade. 148.4, mais Serra. Cruzeiro Serra Drago Mike Oscar, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola pista no zero, primeira curva esquerda, perfil de saída Pouca, transição Caju. Transponder 5164, controle no 20.8. Partiu com plano 350, decola 10, curva esquerda, Pouca, Caju. 208 controle, 351.64, transponder 648. Correto, contagionante, chama pronto, posto, posição 07. Chama. Não, mas como meu Charlie, temos aqui uma salva para você para a disposição Bárbara, com 6 desse ideal de saída, será bom ou ruim? Não. Apenas o ideal de saída, radial, ideal de saída para a seleção antena seria 299? Sim. Então o ideal de saída para o senhor seria bom ou ruim? Não. Controle, poderia coordenar a prova de voo base junto ao centro Recife para o voo no 621? 621 aguarda. Papatangosca, Romeu Charlie, prossiga. 3 horas e 50, 2 a bordo, a Aeroscar, ao pé da Aracaju. Sim, esperando o táxi. Pronto. Autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso de estômago 7, Aeroscar, Romeu Charlie. Xanel 140, chame centro Recife, frequência 2000, decimal 85, até 95, decimal 45. 2005, 245, traço boa. Oscar Romeu Charlie, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, pista no 7. Ali. Alfa Tele Mais, desça para 4 mil pés. 4 mil pés. Início, Alfa Tele Mais. 2, posição de número 890, autorização de C. Obrigado, bom dia. 370, conforme nota do plano, decolando 0 curva esquerda, pouca transição Caju. 54114, quadro transponder do 08, a frequência do controle, voo 9058. Correto, planejamento, chama a planta, please. Manda ponto. Plano pronto, decolagem autorizada, pistão 97, vento 170 graus, 139. Tango, Oscar Romeo Charlie, contato radar de decolagem, sua para nível de voo 40 via Momo. 40 via Momo. Posso escolher o Oscar Robert Charlie? Confirme, Oscar Robert Charlie. Possibilidade de manter o centena? Oscar Robert Charlie, o chamado Charlie não está da intermitente, confirma o título que está mantendo? Usando agora 5 mil. Decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1,8, 0 graus, 1,4 nós. Da 90 da autorização Fortaleza 370. 1094, 30 Serra, Bravo, Foxtrot, Zulu, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola piscina 0, primeira curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Fruti. Transponde 5410, controle 120, decimal 8, 1094. Exato, Fortaleza, então nível 370, conforme a rota do plano. Decola curva esquerda na Momo, transição Proti, 5410 transponde, 208 controle, 1094. Correto, cotejamento, chama pronto, push, posição 90, gol 1094. Está lá na push pro 10, 1094. Oscar Romeo Charlie, reporte atingindo o nível de voo 00, ainda negativo seu modo Charlie. Ok, obrigado. Papa Pata Alfa Telemark, como traço, você posição de 11:00, rumo nordeste, cruzando nível de voo 070 para nível de voo 100. Tá feito, tá passando o Edson, tá passando o passado de baixo, mais forma da MC, mais no topo. Essa rua é sério, qual foi o que você está mantendo? 90, tá cruzando, senhorita, agora falta 1000. Controle Salvador, bom Diogo 9059, decola pichão 0, cruza 16000, pés. Sou 9059, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390 via Puca. Sobe ao nível 390 via Puca, voo 9059. Acertando agora o Oscar Romeo Charlie. Tem Sérgio Romeo Charlie, falo que na negativa você manda o Charlie, e qual é a sua base de manutenção? São Paulo, informaremos. Muito obrigado. Paulo, bom dia, papai. 12:40 da Nação Moderna. Controle zero táxi, voltando para Patio 1, na Deporto Espera da Pista 10 via Índia, torre 1 no 895, que é legal, 921 no gol, no 648. Ação 28, Ponto Espera, mano, pronto, 28. Bom dia, meu patrão. Bom dia, da 31, 91, informação 90, posição 530, 340, Galeão. Sente, 3191, na 30 Serra Bravo, Golfe Lima, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola 10, primeira curva à direita, Peugeot de saída da El, Leda, Irume, Índia Romeu e uniforme Mike Índia. Transponder, 5420, controle em 120.8, da 3191. Conforme nível 340, decola 10, direita da El, Leda, Irume, Antora 5420, controle 1208, da 3191. Saiu de transformação novamente 5420, o procedimento correto. Chama para o puxa no seu corpo. Para a próxima, 3190. Corno no 8, decimal 95. Corno no 8, 95, braço. 648, bom dia, linda, cola separada. Autorizada a linha de decolar sem parada, pistão 10, vento 1,70 graus, 1,39. Linha de decolar sem parada, voo 9,42. Salvador, guardião 08 está estabilizado no localizador. Guardião 08, ciência, a intenção é pouso no 0, prossegue no 7. Após o marcador da cancelagem, prossegue para 1,7. Ciência, guardião 08, reporte para o cancelamento do plano, ajuste no 021. Passará para o cancelamento 08. Vitor Índia Juliette, bom dia, prossiga. Parabéns para essa situação, principalmente, porque ele está desafiado e até o... Seria choque de VOR, confirmando? Gente, livre táxi, reporte um ponto de espera da Papá para o cruzamento, Vitor Índia Juliette. Jolinha, contando para o cruzamento, ponto de espera da Está presente o guardião Verão, cancela o plano, para tudo para circular na 17. Índia Juliette, não escuta? Mantenha a posição ainda na AD, aguardando para o táxi. Estou com uma aeronave que irá prosseguir para esse táxi após o ponto, por gentileza. Guardião 08, dá presente, plano cancelador 02, curva esquerda, base pela direita 17, reporta na final para pouso. Reporta na final para pouso 08. Voo 648, decolador 02, controle 120, decimal 8. 208, voo 648, pode ir. Região 08, pouso autorizado, pistão 97, vento 1, 970 graus, 159. Tudo localizado no site Guardião 08. 26685 até 925 decimal 45. 126 8512 545. É breve. Controle Gol 684. Ah, desculpa, 648 da Gol, 2500 cruzando. Gol 648, contato com o radar na decolagem, curva para nível de voo 350 via PUCA. Direto PUCA, entendeu? Gol 648 para 350. Solo 03, backtrack autorizado, táxi via pista até o Braia. Backtrack autorizado, Braia. Puxa, só lembra? Solo 9244, eu 9244, também 9058 também pediu, puxa. Gol 9094 já entrando, puxa 90, gol 9058 no 08, confirma? Confirma, tio. Será que a equipe de fora para puxar no plano? Autorizado chamar lá pro táxi do gol 9058 na posição de número 8. Bolo 864, assistente unificação via chegada a mar, esse mantém 050. Ajuste de altímetro 9021. Autorizado chegada a mar, descendo para o 50, 9021 no gol 864. Salvador, gol 1648, eu preciso da coordenada para a gente ali no final 390, direto ao Mataió. Bolo 648, aguarde. Nível final 310, aguarde. No pátio 4, a posta está livre, consegui até o ponto de espera da Oscar, reporte para o cruzamento. Informação, recebo 1710. 1710, quando o ajuste está 1021? 1020, vou ajustar agora 2021. 1021, perfeito. Alfa Charlie Mike, pode ser 2000. Passa a Duna, interceptou o localizador, Alfa Charlie Mike. Passa a Duna, confere, completa o final do procedimento LSXA. Pista 10, chama agora todo Salvador na frequência 118, decimal 95. Pode olhar mais. Vitorinho da Juliette, a intenção é manter quanto tempo no ataque, foi Mike? Está livre, ingresso via pista 17, táxi via pista, reporte liberando na Quebec. Oi, Salvador de Papapapá, o Fajara Mike. Fogou 1094 para táxi, temos 175 a bordo, 330, altero na Palma. Autorizado o táxi via bate 1 no Índia, ponto para pista no 0 Torre, 11895. Quem legal no 021, o gol 90, 9, 1094, correção. Bate 1, Índia, ponto zero, da 10-295, ajuste no 021, só confirmando aqui, a alterna é João Pessoa. Sim, João Pessoa, apenas. Bruno 864, desça, via chegada a Mari para 2 mil pés, ajuste altímetro 1021, informa o final do procedimento LS que foi pista 10. Desce via Mari para 2021, guardando a estrada 10, boa noite. Bruno 648, passa nível de voo 200, chama agora o centro Recife na frequência 12685, alterno 12545, reautorizado nível final 310, poder. Autorizado 310, agora esse 1285, vou dar 642, obrigado. A secundária é 125.45. 12545 a secundária, obrigado. E Matheus? Sim, que mantenha a presente posição, reporte para o regresso. Sr. Salvador, muito boa tarde. Bom dia, voo 9058. Manda para a pistão no 09. Gol 9058. Autorizada a linha de decolar pistão no 0. Vento 1970 graus 139. Autorizada a linha de decolar pistão no 0. Gol 9058. Hoje o autorizado foi chama ataque. Chama ataque da 390. Alfa Charlie Mike, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1970 graus, 129. Alfa Charlie Mike, está aqui. Bom dia, 104, ponto 0 da 10, pronto. 10094, bom dia, pode rolar a 09 da companhia, ali mantém, estou no 0. Pode colega ali mantém no 0, 10094. A 200, ação de identificação, via chegada a Mari, desse mantém o 050. Ajuste a última metrô no 021, tem que receber informação assiste. Xanem 6200. Ok. Zona de identificação, via chegada a Mari, desse mantém 050. Ajuste de altímetro no 021. Tem ciência da informação assim? Afirmo, 050. Charlie Mike no solo azul 1, confirma o empate? Agora vai, chefe. Gente, próxima direita, papá, estaciona a frequência livre. Boa tarde. decolador 01, controle 120, décima 8, bom voo 208, voo 9058. Bom dia, voo 9058, sou Miguel Campos, na PUCA, Caju. Voo 9058, contato radar na decolagem, sub e mantendo o voo 370 via saída da PUCA. 370 via PUCA, 9058. Então, como se fechou? O primeiro aeronave módulo 1. Ok, 0058. Bom, está solicitando desvios devido à formação. Está livre os desvios e forma ao tempo. Confirma a boa distância. Quantas milhas irá manter? Aqui aproximadamente 25 milhas, 23 milhas. Para a próxima boca, 9058. Pistão 094, decolagem autorizada, pistão 10, vento 170 graus, 139. Autorizado, iniciando com 094. Vitorinho de Juliette autorizado, Quebec, táxi via pista, reporte liberando na Oscar. Campinas, 3h45. Décima 8, bom voo. 308, bom 1-8, décima 95. Quem é 021, apenas confirma a autonomia. 23h45. 1094, contato radar na decolagem, segundo mantendo nível de voo 370, via sair da mão. 370, bom voo, 1094. Frequência livre, estacionar, Vitorinho de Juliette. Vamos ver. Da 3191, posso ser a 104? Então, 3191, autorizada a linha de decolar, pistão 10, vento 170 graus, 139. Autorizada a decolar, pistão 10, tá, 3191. Centro voo no 0 na frente. Confirme para o controle. Possibilidade pro de código? A094, autorizado voar posição Cogno. Prode Cogno, possibilidade, alguma possibilidade de voar para ti? Prode, está presente? Mantenha a torre de Cogno por agora. Guarda. Ela é 62. 00, desça e mantenha 2 mil pés. Ajuste altímetro no 021, informe estabilizado final do procedimento e LS que foi pista no 0. 2 mil pés, 1021, pode voador, né? Eu tenho perfil da chegada, Oxenê 6200. Sim. 1864 estabilizado no LS 10. 1864, uma mira para o marcador externo, completo final do procedimento. Chama agora a torre na frequência 118.95. 1895 lá, vou rodar agora. Voo 9058, passa nível 180, chama agora o centro Recife, na frequência 12685, alterna 125.45. 2685, alterna 2545, voo 9058, bom dia. Azul 4082, ação de indicação via chegada a Mares, esse mantenha 050, ajuste do altímetro 0021. Tem essa informação a ti? Da via, azul 9, controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom trabalho. 1864, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus, 119. Autorizado, pouso 190, voo 1864. Bom dia, Sandra, 191. Vamos ver a reprova aqui na posição 01 do 43, na American 229, mantendo a escuta. Foi a posição Abuco, conforme as instruções do centro de Recife, gol 1094. Só de Abuco, 300, gol 1094. Salvador, San 3191 no contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 340 via saída da EL. Sobe via da EL, 340. Temos a pista que decola e o Pátio que se encontra. 5, alterna 125, decimal 45. 605, 2845, 094. 64, no solo 21, libere via Fox, solo 21, decimal 1. Fox 121, gol 94. 7, primeira curva direita, perfil de saída Arbor, transição Elefa. Transforma 5430, controle em 120, decimal 8. Salvador, gol 94, pisa na ponte próxima. 430, corrija por gentileza. Correto, cotejamento, confirmamento perdendo, tá? Gente, 03 para acionamento e táxi, chama a torre em 118-95, portão Oeste, Capital Golf. Paulo, bom dia, boa noite, 64. Gente, boa noite, 64, 00 táxi Alfa, reportagem de Sagilete. Alfa, reportagem de Sagilete, boa noite, 64. American 229, né, escuta. Estabilizou, 6200. Sena 6200, 3000 marcador externo, completo final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118-95. 295, boa. T64, Julizão, autorizado ingresso na parte 1, da Juliette, posição 05. Juliette, 05, boa noite, 64. Chamei 6200, bom dia. Avistado, pouso autorizado. Estão no zero, vento 150 graus, 14 nós. Pouso, não no zero, chamei 6200.